25 anos de idade já presenciei mortes de amigos de infância que brinquei, que amei. Foi como um tiro na cara, um tapa mais doloroso pra família que sentiu sua falta na casa. O sonho virou pesadelo, entre o furo no boné, sua foto colada no espelho. Agora é lágrime no rosto, luto. Se domingo é dia 2, no sábado lavam seu túmulo. Acendem vela, traz flores, faz oração. Lembrança de um sorriso de um menino que em casa era bom. Não ramelou na missão, sangue bom jogou de 40 milênio pra cima dos cumarrom. Não resistiu na fuga da Blazer, agora familiares são humilhados no IML. Pai, perdoa eles, também sou pai, livrai meu filho de virar bandido, ó pai. Filho, sobre o seu caixão chorei, não imaginei que o seu sorriso afasta-se minha vontade de viver. Meu menino, como o vento sopra as folhas secas, leva você, foi, deixou saudades aqui. Salvão pro Paraná, atitude consciente de cá um pobre louco sobrevivente às regras do crime. Nesse embalo eu vi uma paz se envolver nos rolê. Aprendeu a matar, até aprender morreu, porque o filho no olhar da mãe desaparece. E o filho morto e o corpo dorme com verme. Afronta a Deus e o seu desígnio não entende como o joelho calejado não o manteu vivo. É o egoísmo dos políticos. Filha da puta, sem o mínimo truta na busca. A mãe com olho na nuca pra voltar pra casa. Sempre orava a noite inteira. Deve ser foda quando nós volta e meia rosa igual a peneira. Não os perdoem, eles sabem o que fazem. Prometem, não cumprem, fodem a escolaridade. Os ingleses tem Moriarty, faculdade Harvard. O Brasil é mais prático, estágio no tráfico, vendendo crack. Não precisa ser Sherlock Holmes pra compreender. Os dentes de leite na fuga da KSPC. Pelos plaquê, troca com a Blazer. Sente o vaca, a sociedade ao perceber. Ração pra pitbull, marketing na TV, e aê. Sem vocação pra ser Buda, pode contar com a revolta. Boca de certa, quando o coração na merda afoga. Minha parcela, ideologia, minha proposta é pra que um dia minha família reescreva a história. Filho, sobre o seu caixão chorei, não imaginei que o seu sorriso afasta-se minha vontade de viver. Meu menino, como o vento sopra as folhas secas, leva você, foi, deixou saudades aqui. Ninguém tá preparado pra morte, muito menos pra perder um grande amigo. Alisson Palágio, irmão, que Deus esteja contigo. Me lembro do seu rosto como se fosse hoje. Eu de PT e você com três janelas no coldre. Era um cuidando do outro na calada. Se alguém botasse a cara imediatamente nós pegava. Me lembro das fotos tiradas, nós na quebrada, no bar do cabelo tomando cerveja gelada. Quanta falta você faz, meu aliado. Que vontade imensa de poder te dar um abraço. Eu me emociono quando tocam no seu nome. Me lembro das fitas, dos enquadros da Rony, dos rolê no zero grau, das festas de mil graus, do oitão que disparou e eu que te levei pro hospital. Puta que pariu, quantas fitas. Eu quase desmaiei quando recebi a notícia que da fuga de um assalto em Palotina você foi baleado, trocando tiro com a polícia. Deus abençoe sua mãe, sua irmã e o Tute. Descansa em paz, moleque de atitude. Ó pai, perdoe eles, ó pai. Você se foi, mas te esquecer, mano, jamais. Sobre o seu caixão chorei, não imagino.